Jota Lennon, o menino do rodeio, o mais novo lutador do rodeio Daniel profissional Vítio. Do Brasil. Chega com asca, Jotinha. Comprei uma Daniel Vídeo. Tá demais, hein? Comprei uma